Capítulo 6 da Cidade e as Terras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Capítulo 6. Todas as tardes, cultivando uma dessas intimidades que entre tudo o que cansa jamais cansam, Jacinto, às 4 horas, com regularidade devota, visitava Madame d'Oriol, porque essa flor de parisianismo permanecera em Paris, mesmo depois do Grand Prix, a desbotar na calma e no cisco da cidade. Numa dessas tardes, porém, o telefone ansiosamente repicado avisou Jacinto de que a sua doce amiga jantava em Agen com os Treves. Esses senhores gozavam o seu verão à beira do lago, numa casa toda branca e vestida de rosinhas brancas que pertencia a Efraim. Era um domingo silencioso, enevoado e macio, convidando às voluptuosidades da melancolia. E eu, no interesse da minha alma, sugeri a Jacinto que subíssemos à Basílica do Sacré-Cœur, em construção, nos altos de Montmartre. É uma seca, Zé Fernandes. Com 1000 demónios, eu nunca vi a Basílica. Bem, bem, vamos à Basílica, homem fatal de Noronha e Sande. E, por fim, logo começámos a penetrar, para além de São Vicente de Paula, em bairros estreitos e íngremes, de uma quietação de província, com muros velhos fechados, quintalejos rústicos, mulheres despenteadas cozendo à soleira das portas, carriolas desatreladas descansando diante das tascas, galinhas soltas picando lixo, coelhos molhados secando em canas, o meu fastidioso camarada sorriu àquela liberdade e singeleza das coisas. A Vitória parou, em frente à larga rua de escadarias que trepa, cortando vielazinhas campestres até à esplanada, onde, envolta em andaimes, se ergue a basílica imensa. Em cada patamar, barracas de arraial devoto, forradas de paninho vermelho, transbordavam de imagens, bentinhos, crucifixos, corações de Jesus bordados a retrós, claros molhos de rosários. Pelos cantos, velhas agachadas murmuravam Ave Maria. 2 padres desciam, tomando risonhamente uma pitada. Um sino lento tilintava na doçura cinzenta da tarde. E Jacinto murmurou com agrado. É curioso. Mas a basílica em cima não nos interessou, abafada em tapumes e andaimes, toda branca e seca, de pedra muito nova, ainda sem alma. E Jacinto, por um impulso bem jacíntico, caminhou gulosamente para a borda do terraço a contemplar Paris. Sob o céu cinzento, na planície cinzenta, a cidade jazia, toda cinzenta, como uma vasta e grossa camada de caliça e telha. E na sua imobilidade e na sua mudez, algum rolo de fumo mais tênue e ralo que o fumear de um escombro mal apagado, era todo o vestígio visível da sua vida magnífica. Então, chasqueei risonhamente o meu príncipe. Aí estava, pois, a cidade, a augusta criação da humanidade. Ei lá ali, belo Jacinto, sob a crosta cinzenta da terra, uma camada de caliça apenas mais cinzenta. No entanto, ainda há momentos antes a deixámos prodigiosamente viva, cheia de um povo forte, com todos os seus poderosos órgãos funcionando, abarrotada de riqueza, resplandecente de sapiência, na triunfal plenitude do seu orgulho, como rainha do mundo, coroada de graça. E agora, eu e o belo Jacinto trepávamos a uma colina, espreitávamos, escutávamos, e de toda a estridente e radiante civilização da cidade, não percebíamos nem um rumor nem um lampejo. E o 202, o soberbo 202, com os seus arames, os seus aparelhos, a pompa da sua mecânica, os seus 30 mil livros. Sumido, esvaído na confusão de telha e cinza. Para este esvaecimento, pois, da obra humana, mal ela se contempla de 100 metros de altura, arqueja o obreiro humano, em tão angustioso esforço. Ei, Jacinto, onde estão os teus armazéns servidos por 3 mil caixeiros? E os bancos em que retina o ouro universal? E as bibliotecas atulhadas com o saber dos séculos? Tudo se fundiu numa nódoa parda que suja a terra. Aos olhos piscos de um Zé Fernandes, logo que ele suba, fumando o seu cigarro a uma ardada colina, a sublime edificação dos tempos não é mais que um silencioso monturo da espessura e da cor do pó final. O que será então aos olhos de Deus? E ante estes clamores, lançados com afável malícia para espicaçar o meu príncipe, ele murmurou pensativo. Sim, é talvez tudo uma ilusão. E a cidade, a maior ilusão. Tão facilmente vitorioso, redobrei de facúndia. Certamente, meu príncipe, uma ilusão. E a mais amarga, porque o homem pensa ter na cidade a base de toda a sua grandeza e só nela tem a fonte de toda a sua miséria. Vi, Jacinto, na cidade perdeu ele a força e beleza harmoniosa do corpo e se tornou esse ser ressequido e escanifrado, ou obeso e afogado em unto, de ossos moles como trapos, de nervos trêmulos como arames, com cangalhas, com ginós, com dentaduras de chumbo, sem sangue, sem febre, sem viço, torto, corcunda. Esse ser em que Deus, espantado, mal pode reconhecer o seu esbelto e rijo e nobradão. Na cidade findou a sua liberdade moral. Cada manhã ela lhe impõe uma necessidade, e cada necessidade o arremessa para uma dependência. Pobre e subalterno, a sua vida é um constante solicitar, adular, vergar, rastejar, aturar. Rico e superior como um Jacinto, a sociedade logo enreda em tradições, preceitos, etiquetas, cerimónias, praxes, ritos, serviços mais disciplinares que os de um cárcere ou de um quartel. A sua tranquilidade, bem tão alto que Deus com ele recompensa aos santos, onde está meu Jacinto? Sumida para sempre. Nessa batalha desesperada pelo pão, ou pela fama, ou pelo poder, ou pelo gozo, ou pela fugidia rodela de ouro. Alegria, como haverá na cidade para esses milhões de seres que tumultuam na arquejante ocupação de desejar e que, nunca fartando o desejo, incessantemente padecem de desilusão, desesperança ou derrota. Os sentimentos mais genuinamente humanos logo na cidade se desumanizam. Vê, meu Jacinto, são como luzes que o aspovento do viver social não deixa arder com serenidade e limpidez. E aqui a bala faz tremer, e além brutamente apaga, e adiante obriga a flamejar com desnaturada violência. As amizades nunca passam de alianças que o interesse, na hora inquieta da defesa ou na hora sôfrega do assalto, ata apressadamente com um cordel apressado, e que estalam ao menor embate da rivalidade ou do orgulho. E o amor na cidade, meu gentil Jacinto? Considere esses vastos armazéns com espelhos, onde a nobre carne de Eva se vende, tarifada ao arradel como a de vaca. Contemple esse velho deus do Himeneu, que circula, trazendo em vez do ondeante facho da paixão, a apertada carteira do dote. Espreita essa turba que foge dos largos caminhos assoalhados em que os faunos amam as ninfas na boa lei natural e busca tristemente os recantos lôbregos de Sodoma ou de Lesbos. Mas o que a cidade mais deteriora no homem é a inteligência, porque olhar regimenta dentro da banalidade, olha e empurra para a extravagância. Nesta densa e pairante camada de ideias e fórmulas que constitui a atmosfera mental das cidades, o homem que a respira, nela envolto, só pensa todos os pensamentos já pensados, só exprime todas as expressões já exprimidas. Ou então, para se destacar na pardacenta e chata rotina e trepar ao frágil andaime da glória, inventa num gemente de esforço, inchando o crânio, uma novidade disforme, que espante e que detenha a multidão como um mostrengo numa feira. Todos, intelectualmente, são carneiros, trilhando o mesmo trilho, balando o mesmo balido, com o focinho pendido para a poeira onde pisam, em fila, as pegadas pisadas. E alguns são macacos, saltando no topo dos mastros vistosos, com esgares e cabriolas. Assim, meu Jacinto, na cidade, nesta criação tão antinatural, onde o sol é de pau e de feltro e de alcatrão, e o carvão tapa o céu, e a gente vive acamada nos prédios como os paninhos nas lojas, e a claridade vem pelos canos e as mentiras se murmuram através de arames, o homem aparece como uma criatura anti-humana, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem riso, sem sentimento, e trazendo em si um espírito que é passivo como um escravo ou impudente como um histrião. E aqui tem o belo Jacinto, o que é a bela cidade. E ante estas encanecidas e veneráveis invectivas, retumbadas pontualmente por todos os moralistas bucólicos, desde Hesíodo através dos séculos, o meu príncipe vergou a nuca dócil, como se elas brotassem, inesperadas e frescas, de uma revelação superior naqueles cimos de Montmartre. Sim, com efeito, a cidade é talvez uma ilusão perversa. Insisti logo, com abundância, puxando os punhos, saboreando o meu fácil filosofar. E se ao menos essa ilusão da cidade tornasse feliz a totalidade dos seres que a mantêm? Mas não. Só uma estreita e reluzente casta goza na cidade dos gozos especiais que ela cria. O resto, a escura, imensa plebe, só nela sofre, e com sofrimentos especiais que só nela existem. Deste terraço, junto a esta rica basílica consagrada ao coração que amou o pobre e por ele sangrou, bem avistamos nós o lôbrego casario, onde a plebe se curva sob esse antigo opróbrio, de que nem religiões, nem filosofias, nem morais, nem a sua própria força brutal a poderão jamais libertar. Aí jaz, espalhada pela cidade, como esterco vil que fecunda a cidade. Os séculos rolam, e sempre imutáveis farrapos lhe cobrem o corpo, e sempre debaixo deles, através do longo dia, os homens labutarão e as mulheres chorarão. E com este labor e este pranto dos pobres, meu príncipe, se edifica a abundância da cidade. Ei-la agora coberta de moradas em que eles se não abrigam, armazenadas de estofos com que eles não se agasalham, abarrotada de alimentos com que eles não se saciam. Para eles, só a neve quando a neve cai e entorpece e sepulta as criancinhas aninhadas pelos bancos das praças ou sob os arcos das pontes de Paris. A neve cai, muda e branca na treva, as criancinhas gelam nos seus trapos e a polícia em torno ronda atenta para que não seja perturbado o tépido sono daqueles que amam a neve para patinar nos lagos do bosque de Bolonha com peliças de 3 mil francos. Mas que, meu Jacinto, a tua civilização reclama insaciavelmente regalos e pompas que só obterá, nesta amarga desarmonia social, se o capital der ao trabalho, por cada arquejante esforço, uma migalha ratinhada. Irremediavelmente é, pois, que incessantemente a plebe sirva, a plebe pena. A sua esfalfada miséria é a condição do esplendor sereno da cidade. Se nas suas tigelas fumegasse a justa ração de caldo, não poderia aparecer nas baixelas de prata a luxuosa porção de foie gras e túbaras que são o orgulho da civilização. Há andrajos sem trapeiras para que as belas madames de Oriol, resplandecentes de sedas e rendas, subam em doce ondulação as escadarias da ópera. Há mãos regeladas que se estendem e beiços sumidos que agradecem o dom magnânimo de um sol para que os efraínos tenham 10 milhões no Banco de França, se aqueçam à chama rica da lenha aromática e surtam de colares de safiras as suas concubinas, netas dos duques de Atenas. E um povo chora de fome e da fome dos seus pequeninos, para que os jacintos, em janeiro, debiquem bocejando sobre pratos de saxe, morangos gelados em champanhe e avivados de um fio de éter. E eu comi dos teus morangos, Jacinto. Miseráveis, tu e eu. Ele murmurou desolado. É horrível, comemos desses morangos, e talvez por uma ilusão. Pensativamente deixou a borda do terraço, como se a presença da cidade estendida na planície fosse escandalosa. E caminhámos devagar, sob a moleza cinzenta da tarde, filosofando. Considerando que, para esta iniquidade, não havia cura humana, trazida pelo esforço humano. Ah! Os efraíns, os treves, os vorazes e sombrios tubarões do mar humano só abandonarão ou afrouxarão a exploração das plebes se uma influência celeste, por milagre novo, mais alto que os milagres velhos, lhes converter as almas. O burguês triunfa, muito forte, todo endurecido no pecado, e contra ele são impotentes os prantos dos humanitários, os raciocínios dos lógicos, as bombas dos anarquistas. Para amolecer tão duro granito, só uma doçura divina. Eis, pois, esperanças da terra novamente postas no Messias. Um deserto desceu outrora dos grandes céus, e, para mostrar bem que mandado trazia, penetrou mansamente no mundo pela porta de um curral. Mas a sua passagem entre os homens foi tão curta, um meigo sermão numa montanha, ao fim de uma tarde meiga, uma repreensão moderada aos fariseus, que então redigiam o bulevar, algumas vergastadas nos Efraíns vendilhões, e logo, através da porta da morte, a fuga radiosa para o paraíso. Esse adorável filho de Deus teve demasiada pressa em recolher a casa de seu pai. E os homens, a quem ele incumbira a continuação da sua obra, envolvidos logo pelas influências dos Efraíns, dos Treves, da gente do bulevar, bem depressa esqueceram a lição da montanha e do lago de Tiberíade. E eis que por seu turno revestem a púrpura, e são bispos, e são papas, e se aliam à opressão, e reinam com ela, e edificam a duração do seu reino sobre a miséria dos sem pão e dos sem lar. Assim tem de ser recomeçada a obra da redenção. Jesus, ou Guantama, ou Krishna, ou outro desses filhos que Deus por vezes escolhe no seio de uma virgem, nos quietos vergéis da Ásia, deverá novamente descer à terra de servidão. Virá ele, o desejado? Porventura já algum grave rei do Oriente despertou e olhou a estrela e tomou a mirra nas suas mãos reais e montou pensativamente sobre o seu dromedário? Já por esses arredores da dura cidade, de noite, enquanto Caifás e Madalena ceiam lagosta no paiar, andou um anjo, atento, num voo lento, escolhendo um curral? Já de longe, sem moço que os tanja, na gostosa pressa de um divino encontro, vem trotando a vaca, trotando o burrinho? Tu sabes, Jacinto? Não, Jacinto não sabia, e queria acender o charuto. Forneci um fósforo ao meu príncipe. Ainda rondámos no terraço, espalhando pelo ar outras ideias sólidas que no ar se desfaziam. Depois penetrávamos na basílica, quando um sacristão nédio, de barreta de veludo, cerrou fortemente a porta. E um padre passou, enterrando na algibeira, como um cansado gesto final e como para sempre, o seu velho breviário. Estou com uma sede, Jacinto. Foi esta tremenda filosofia. Descemos a escadaria, armada em arraial devoto. O meu pensativo camarada comprou uma imagem da basílica. E saltávamos para a vitória, quando alguém gritou rijamente numa surpresa. — É, Jacinto! O meu príncipe abriu os braços, também espantado. — É, Maurício! E num alvoroço atravessou a rua para um café, onde sob o toldo do riscadinho, um robusto homem de barba em bico remexia ao seu absinto, com um chapéu de palha descaído na nuca, a quinzena solta sobre a camisa de seda, sem gravata, como se descansasse num banco entre as sombras do seu jardim. E ambos, apertando as mãos, se admiravam naquele encontro, num domingo de verão, sobre as alturas de Montmartre. — Oh, eu estou aqui no meu bairro! — exclamava alegremente Maurício. — Em família, em chinelos. Há 3 meses que subi para estes cimos da verdade. Mas tu, na Santa Colina, homem profano da planície e das ruas de Israel. O meu príncipe mostrou-se o Zé Fernandes. Com este amigo, em peregrinação à Basílica. O meu amigo Fernandes Lorena, Maurício de Maiola, velho camarada. Mista de Maiola, que pela face larga e nariz nobremente grosso lembrava Francisco de Valois, rei de França, estendeu o seu chapéu de palha. E empurrava uma cadeira, insistia que nos acomodássemos para um absinto ou para uma boque. Toma um boque, Zé Fernandes, lembrou Jacinto. Tu estavas a ganir com sede. Corri lentamente a língua sobre os beiços, mais secos que pergaminhos. Estou a guardar esta sedezinha para logo, para o jantar, com um vinhozinho gelado. Maurício soltou, com silenciosa admiração, esta minha avisada malícia. E imediatamente para o meu príncipe. Há 3 anos que te não vejo, Jacinto. Como tem sido possível neste país que é uma aldeola e que tu atravancas? A vida, Maurício, a espalhada vida. Com efeito, há 3 anos, desde a casa dos Lamotte Orcel. Tu ainda visitas esse santuário? Maurício tirou um gesto destinhoso e largo que sacudiu o mundo. Oh, há mais de 1 ano que me separei dessa bicharia herética. Uma turma indisciplinada, meu Jacinto. Nenhuma fixidez, um diletantismo estonteado, carência completa e cómica de toda a base experimental. Quando tu ias aos La Motte Orcel e à Parola do 37 e à Cerveja Ideal, o que reinava? Jacinto catou lentamente as suas recordações por entre os pelos do bigode. Eu sei, reinava Wagner e a mitologia édica, e Raganok e as Nornas, muito pré-rafaelismo também, e Montanha e Frangélico, em moral, urnanismo. Maurício sacudiu os ombros. Oh, tudo isso pertencia a um passado arcaico, quase lacustre. Quando Madame de la Motte Orcel remobilara a sala com veludos morris, grossas alcachofras sobre tons de açafrão, já o renanismo passara, tão esquecido como o cartesianismo. Tu ainda és do tempo do culto do eu. O meu príncipe suspirou risonhamente. Ainda o cultivei. Pois bem, logo depois foi o artmanismo, o inconsciente. Depois, o niticismo, o feudalismo espiritual. Depois, cresceu o tolstoísmo, um furor imenso de renunciamento neocenobítico. Ainda me lembro de um jantar em que apareceu um mostrinho de um eslavo, de guedelha sórdida, que atirava olhos medonhos para o decote da pobre condessa d'Arche e que grunhia com o dedo espetado. Busquemos a luz, muito por debaixo, no pó da terra. E à sobremesa, bebemos a delícia da humildade e do trabalho servil com aquele champanhe maço gratinado que a Matilde dava, nos grandes dias, em copos de forma do sangral. Depois veio o emersonismo, mas a praga cruel foi o ibsenismo. Enfim, meu filho, uma babel de éticas e estéticas. Paris parecia demente. Já haviam desgarrados que tendiam para o luciferismo. E amiguinhas nossas, coitadas, iam descambando para o falismo. Uma moxinifada mística obrejeira, pregada por aquele pobre Lacarte que depois se fez monge branco e que anda no deserto. Um horror! E uma tarde, de repente, toda essa massa se precipita com ânsia para o rusquinismo. Eu, agarrada à bengala, bem fincada no chão, sentia como um vendaval que redemoinhava, me torcia o crânio. E até Jacinto balbuciou escaseado. Um ruskinismo? Sim, o velho Ruskin, John Ruskin. O meu ditoso príncipe compreendeu. Ah, Ruskin, as 7 lâmpadas da arquitetura, a coroa de Oliveira Brava, é o culto da beleza. Sim, o culto da beleza, confirmou Maurício. Mas a esse tempo, eu, enojado, já descer de todas essas nuvens vãs, pisava um chão mais seguro, mais fértil. Deu um sorvo lento ao absinto, serrando as pálpebras. Jacinto esperava, com o seu fino nariz dilatado, como para respirar a flor da novidade que ia desabrochar. E então? Então? Mas o outro murmurou, dispersamente, por entre reticências em que se velava. Vim para Montmartre. Tenho aqui um amigo, um homem de gênio, que percorreu toda a Índia. Viveu com os todas, esteve nos mosteiros de Garmakian e de Dashilumbu e estudou com Gegandhuta no Retiro Santo Durga. Gegandhuta foi a 16ª encarnação de Gautama e era, portanto, um bodhisattva. Trabalhamos, procuramos. Não são visões, mas fatos, experiências bem antigas, que vêm talvez desde os tempos de Krishna. Através destes nomes, que exalavam um perfume triste de vetustos ritos, arredara a cadeira. E de pé, deixando cair sobre a mesa distraidamente para pagar o absinto, moedas de prata e moedas de cobre, murmurava com os olhos descansados em Jacinto, mas perdidos noutra visão. Por fim, tudo se reduz ao supremo desenvolvimento da vontade, dentro da suprema pureza da vida. É toda a ciência e força dos grandes mestres hindus. Mas a pureza absoluta da vida, eis a luta, eis o obstáculo. Não basta mesmo o deserto, nem o bosque do mais velho templo, no Alto Tibete. Ainda assim, meu Jacinto, já obtivemos resultados bem estranhos. Sabes as experiências de Tindal, com as chamas sensitivas? O pobre químico, para demonstrar as vibrações do som, tocou quase às portas da verdade esotérica. Mas que, homem de ciência, portanto, homem de estupidez, ficou aquém entre as suas placas e as suas retortas. Nós fomos além. Verificámos as ondulações da vontade. Diante de nós, pela expansão da energia do meu companheiro e em cadência com o seu mandado, uma chama a 3 metros ondulou, rastejou, despediu línguas ardentes, lambeu uma alta parede, rugiu furiosa e negra, resplandeceu direita e silenciosa e, bruscamente abatida, em cinza morreu. E o estranho homem, com o chapéu para a nuca, ficou imóvel, de braços abertos e os olhares esgazeados, como no renovado assombro e no transe daquele prodígio. Depois, recaindo no seu modo fácil e sereno, acendendo devagar um cigarro. Uma destas manhãs, Jacinto, apareço no 202 para almoçar contigo e levo o meu amigo. Ele só come arroz, um pouco de salada e fruta. E conversamos. Tu tinhas um exemplar do Sefer Zerichá e outro do Targum Douquelos. Preciso folhear esses livros. Apertou a mão do meu príncipe, saudou este assombrado Zé Fernandes e serenamente seguiu pela quieta rua com o chapéu de palha para a nuca, as mãos enterradas nas algibeiras, como um homem natural entre coisas naturais. Oh, Jacinto, quem é este bruxo? Conta! Quem é ele, Santíssimo Nome de Deus? Recostado na vitória, ajeitando o vinco das calças, o meu príncipe contou concisamente. Era um nobre e leal rapaz, muito rico, muito inteligente, da antiga casa soberana de Maiol, descendente dos duques de Septimânia. E murmurou através do costumado bocejo. O desenvolvimento supremo da vontade. Teosofia, budismo esotérico, aspirações, decepções, já experimentei. Uma maçada. Atravessámos calados o rumor de Paris sob a moleza abafada do crepúsculo de verão para jantar no bosque, no pavilhão da Hermenoville, onde os ciganos, avistando Jacinto, tocaram o hino da carta com paixão, com langor, numa cadência de quesarda dolorosa e áspera. E eu desdobrando regaladamente o guardanapo. Pois venha agora, para a minha rica sede, esse vinhozinho gelado. Grandemente mereço, caramba, que superiormente filosofei. E creio que estabeleci definitivamente no espírito do Senhor D. Jacinto o salutar horror da cidade. O meu príncipe percorria, catando o bigode, a lista dos vinhos, enquanto o copeiro esperava com pensativa reverência. Mande gelar 2 garrafas de champanhe Saint-Marceau. Mas antes, um barressaque velho, apenas refrescado. Água de Evian, não de Boussang. Bem, de Evian e de Boussang. E para começar, um boque. Depois, bocejando, desabotoando lentamente a sobrecasaca cinzenta. Pois estou com vontade de construir uma casa nos cimos de Montmartre, com um mirador no alto, todo de vidro e ferro, para descansar de tarde e dominar a cidade. Fim do capítulo 6.